não estuda. Nada muda, o governo nega a educação. Controla o povo pelo dinheiro. Cadê o dinheiro? Fernando Henrique fez o Brasil virar um puteiro no mundo inteiro. E a mesma patifaria. Não é fácil ser homem de aço no dia a dia. Ai, diz, Nick! Diz, quero ouvir! Ei, sei que não é fácil, sei que não é fácil, não! Diadema, quero ouvir o coral assim! Ei! Sei que não é fácil, não! Diadema, diadema! Quero ouvir! Sei que não é fácil, não! Diadema, diadema! Ei, quero ouvir! Sei que não é fácil, não! Diadema! Diadema, eu quero ouvir. Sei que não é fácil. Diadema, diadema, sei que não é fácil, não. Diadema, diadema, quero ouvir. Sei que não é fácil, não. Ei, sei que não é fácil, não.